Esse é o projeto Comunicando Vida. Curta, compartilhe, inscreva-se. Ajude a divulgar o nosso projeto. Por acaso alguém já viu o Marx abrir? Só no filme, né? O Jorge pegou ali o filme dos 10 mandamentos e deve ter visto no filme. O filme ali, ninguém nunca viu o Silvio Maná do Shell. Filme de nuvem, se alguém viu, levanta a mão aí. Alguém viu o nuvem durante o dia no deserto, coluna de fogo à noite para esquentar, contando todos os milagres que Deus fez naquele deserto e que aquele povo viu, os livramentos, as batalhas que eles venceram, e mesmo assim muitas vezes foram descrentes e não perseveraram. Antes, todo motivo que tinham para murmurar e para reclamar, eles procediram em fazer isso de maneira que, quando os espias foram vigiar aquela cidade de Jericó, eles voltaram com aquela notícia de que a cidade era extremamente murada, os homens eram gigantes, fortes, eram homens valentes, e todo o povo temeu, com exceção de Josué e de Caleb. Versículos 19 a 21 dizem assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Já foi citado várias vezes como é a aproximação de Deus no tempo da lei. Havia um sacerdócio, a água do sacerdócio levítico, em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no tabernáculo, se consagrava, se preparava para entrar na presença de Deus e fazer o sacrifício anual por todo o povo. Além disso, eles tinham constantes ofertas a Deus pelos seus pecados, constantes sacrifícios. No livro de Hebreus, ele trata exatamente dessa transição da antiga aliança, do antigo voto que o povo tinha que fazer, das obrigações que eram feitas no antigo período, na antiga aliança, e do que nós vivemos hoje na graça de Deus. Há de se convir que muita coisa mudou. Uma delas é que o homem comum do judaísmo, naquela época, ele não tinha acesso à presença de Deus como nós hoje temos acesso à presença de Deus. Era necessário a intervenção do sacerdote, e por isso, algumas igrejas ainda voltadas para a lei, ainda voltadas para o sistema antigo, fazem do sacerdote um intermediário entre Deus e o homem. Mas hoje, na nova aliança, nós, todos nós, que fomos salvos, que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos acesso a Deus. Por isso o autor da Epístola está dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A palavra intrepidez aqui sugere liberdade. Agora nosso acesso a Deus está aberto, pois na antiga aliança o acesso era através do sacerdote, mas agora nosso verdadeiro sacerdote é Cristo, que está junto do Pai e que de uma única vez se ofereceu como sacerdote e como oferta perante Deus. Esses versículos também sugerem confiança. Seu sacrifício feito uma vez por todas já está aceito, diferente daquele que era feito na antiga aliança, que poderia falhar. Se o sacerdote não oferecesse a oferta da maneira que Deus havia exigido, e se ele não tivesse se consagrado da maneira correta, não só a oferta poderia falhar, como a sua própria vida estava em risco e ele poderia morrer, se não tivesse se santificado de maneira adequada para entrar na presença de Deus. Quando nós olhamos esses versículos, essa introdução desse texto que nós estamos falando, nos dá uma grande confiança de que hoje nós temos um grande mérito, que aquelas pessoas que viram tremendos milagres não tiveram a possibilidade de entrar na presença de Deus 24 horas por dia, de ser perdoado, de ser chamado Filho de Deus, uma confiança que hoje nós temos de saber que não dependemos de ninguém para sermos salvos, mas dependemos da nossa fidelidade a Deus e da nossa vida com Deus. Nós somos igreja, somos povo de Deus. Então, se você tem empenhado a sua fé em alguém, se você tem depositado a sua fé em alguém, saiba que você está no caminho errado. A sua fé tem que ser depositada única e exclusivamente no Senhor Jesus. Então, dessa maneira, se alguém que está do seu lado cair, você não vai cair junto. Se alguém que está do seu lado tropeçar, você não vai tropeçar junto, porque você está com os olhos fitos naquele que é o único, verdadeiro e suficiente Salvador, Senhor e sacerdote diante de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Agora, os versículos de 22 a 25, então nos dizem, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Antes passamos admoestações quando a gente fala em se aproximar de Deus. A gente se lembra que embora Deus tenha aberto essa porta, Deus, essa comunhão, Ele ainda é e sempre será santo, transcendente, ou seja, está acima de tudo e de todos, altíssimo, Ele continua sendo o mesmo, que era ontem, hoje e eternamente. Então, se nos aproximamos, é única e exclusivamente por graça dEle, por favor dEle, de maneira que Ele continua exigindo algo para que a gente se aproxime dEle. O que Ele exige? Santidade, fidelidade, reverência, temor, não medo, como os israelitas tinham no deserto, porque eles morriam de medo da presença de Deus. Faziam tudo de errado. Quando Moisés foi subir o monte para receber as tábuas da lei, eles disseram, não, Moisés, vai você e a gente fica aqui embaixo, porque nós temos medo de Deus. Mas não tinham temor de Deus, porque quando Moisés desceu, estavam eles lá com um bezerro de ouro, adorando e cultuando um bezerro de ouro, cultuando um animal no lugar de Deus. Então eles tinham medo de Deus, mas não temor de Deus. Algumas pessoas têm medo de Deus. Têm medo de Deus castigar, têm medo de Deus pesar na mão, têm medo de Deus lançar uma maldição sobre a vida, têm medo de tantas coisas, mas não têm o temor de Deus. Temor é respeito às coisas de Deus. Então nós temos que nos aproximar com sincero coração. Qual é o objetivo de buscar a Deus? Qual é o teu objetivo? Qual é o meu objetivo de buscar a Deus? Deus, eu estou olhando aqui, eu não estou vendo mente de ninguém. Quem viu aquele filme, o Todo-Poderoso? Quem viu aquele filme? Mais ou menos a sinopse do filme é um cidadão que Deus saiu de férias e resolveu colocá-lo no seu lugar. Uma heresia, digo de passagem, mas o filme é engraçado em alguns aspectos. E o cidadão, a primeira coisa, quando ele recebeu tarefa, é que Deus o atribuiu de várias características de Deus. Ele tinha um bloqueio que era simplesmente um livre-arbítrio humano. Ele não poderia fazer ninguém o respeitar se não fosse de livre espontânea vontade. Só que uma das características que ele tinha ali era simplesmente saber todas as coisas e ver todas as coisas. Ele era onisciente e onipotente, ele não era onipresente, claro. Mas uma grande confusão dele era responder as orações de todo mundo ao mesmo tempo, porque ele não estava habituado àquilo, então aquilo ficou dentro do ouvido dele, borbulhando as orações de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então ele resolveu pegar o computador celestial e dar fim para todas as orações. As pessoas pediam para ganhar uma loteria, para ganhar um carro novo. As pessoas pediam para ter bens materiais. E simplesmente uma das orações que ele resolveu dizer sim era as pessoas que pediram para ganhar uma loteria. E teve mais de 100 mil pedidos de ganhadores da loteria naquela semana. Porque todo mundo que pediu para ganhar uma loteria ganhou. Era simplesmente a resposta de uma oração de mais de 100 mil pessoas. Algumas pessoas buscam a Deus pensando naquilo que Deus pode dar. Ah, será que Deus pode me dar um carro novo? Será que Deus pode me dar a casa própria? Será que Deus pode me dar isso ou pode me dar aquilo? Tem gente que busca Deus com esse objetivo. Mas aqui está escrito que aquele que busca Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo em água. Aquela canção que diz assim, Deus me chama como sou, mas não me deixa como estou. Ou seja, você está em pecado? Deus te chama. Você está em vício? Deus te chama. Você está em miséria? Deus te chama. Mas Deus não quer que você permaneça assim. Deus quer que você seja nova criatura. Deus quer fazer o novo na sua vida. Se a sua vida está desgraçada, se a sua vida está fora da direção de Deus, Deus te chama e te recebe assim. Deus nos recebe com o coração ferido. Deus nos recebe com o coração machucado. Deus nos recebe com a vida tão enrolada. E tem gente com a vida tão enrolada que, à primeira vista, você diz, como que Deus vai tirar esse nó da vida desse sujeito? Aparentemente, humanamente falando, você não vê a solução. Mas Deus tem jeito para tudo. Essa semana eu levei uma devocional para a rádio que falava exatamente disso. Da paciência pela espera de Deus agir. A semelhança de alguém que estava no barco pescando. Ele que lançou as linhas de pesca no mar, já que elas estavam emboladas. E teve a paciência de esperar que as ondas, batendo para lá e para cá, desenrolasse aquelas linhas embaraçadas. Deus mexe a nossa vida para cá, Deus mexe a nossa vida para lá, Deus vira de cabeça para baixo às vezes, não é assim? Deus dá umas sacudidas às vezes também, e vai botando no eixo, e vai colocando no lugar. Mas aquele que se aproxima de Deus, precisa saber que Deus, ele começa a mover a nossa vida, Deus começa a mover a nossa história, e começa a trabalhar. Então, nós precisamos ter o coração purificado de toda má consciência e lavado o corpo em água pura. Assumir um compromisso com Deus através do batismo simboliza um desejo de exteriorizar a limpeza que ocorreu na alma. Ora, é muito simples de entender. Se você chegar lá em casa e eu te der um copo limpo por dentro, mas sujo por fora, será que você vai beber água? Tem gente aqui que é capaz até de olhar para dentro e achar uma pimenta limpinha. Mas eu te garanto que muita gente vai olhar e falar assim, não, eu quero o copo limpo por dentro e por fora. Deus, ele quer completar a obra. Deus não quer deixar a obra pela metade. Deus quer levar a obra inteira. Então, purificou a alma, recebeu Jesus, recebeu a salvação, exteriorize isso. Manifesta a tua fé através do batismo. Manifesta a tua fé através de um compromisso com Deus. Tendo o corpo lavado em água pura. Ah, mas então o batismo tira o pecado? Não, não é isso que eu estou falando. O batismo é um símbolo da salvação que você recebeu. Então alguém que tenha recebido a salvação, alguém que tenha crido, ele deseja realmente exteriorizar essa fé que recebeu. De sofrer por Cristo 20 anos, 30 anos, 50 anos que seja, não é nada perto de um sofrimento eterno no inferno junto com Satanás e seus anjos. Alguém poderia dizer assim, ah, mas o inferno é só das pessoas pagãs, não é lugar de cristão. Pois bem, a palavra aqui estava sendo dita para hebreus cristãos, não era para hebreus que tinham rejeitado a Cristo, não, é gente da igreja. É gente que tinha ouvido falar do Evangelho. É gente que estava manifestando a fé em Jesus, mas que precisava de esclarecimento sobre a antiga religião e sobre a nova fé, sobre o novo pacto que eles estavam vivendo. E o escritor aqui estava dizendo para eles que muitas vezes essas pessoas haviam sido advertidas pela palavra de Deus, mas não estavam dando crédito àquilo que Deus estava dizendo, e por isso eles seriam vítimas de um juízo muito maior do que aqueles que recebiam o juízo pela lei de Moisés. Por quê? Primeiro, porque calçaram os pés ao Filho de Deus. O que significa calçar os pés? Significa desprezar, maltratar, pisar. A traição ao Evangelho, viver depois de ter crido em Cristo e renunciar ao Evangelho, significa a mesma coisa que você desprezar, que você maltratar a Jesus Cristo. Outra coisa que ele disse é profanar o sangue da aliança. Significa desonrar, significa tornar impuro, tratar com desprezo, ofender, porque não foi barato. O sangue de Cristo não é algo barato. Não se compra no R$1,99, não. O sangue de Cristo não se compra no bazar chinês também, não. O sangue de Cristo foi vertido justo e sem pecado por mim e por você. Mas uma vez ele tendo sido aspergido sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele apagou os meus pecados. Ele apagou os seus pecados. E se você vira as costas para isso e passa a viver como se nada tivesse acontecido, como se isso não tivesse valor, significa que você está agindo dessa maneira, desonrando, tornando impuro, tratando com desprezo e ofendendo. E por fim ele diz, ultrajou o Espírito da Graça, significa afrontar, desacatar e insultar o Espírito Santo que hoje opera em nós. Olha a severidade disso que está sendo dito. Ele diz, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Aí no versículo 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uma das chaves da vitória é a perseverança. A gente tem. A salvação deve ser preservada, pois a promessa de Deus é para o perseverante. Quando a gente fala não abandoneis, a gente lembra do jovem rico que tinha tantas coisas boas. Aquele jovem, ele guardava os mandamentos, ele honrava a família, ele era um jovem com interesses nas coisas de Deus, mas quando Jesus tocou no seu ídolo, que era o dinheiro, ele não quis abrir mão do seu ídolo. Ele não quis abrir mão daquilo que para ele tinha mais valor do que o reino de Deus. E ele saiu entristecido porque tinha muitos bens. Quantos de nossos dias querem Jesus? Querem coisas de Jesus? Querem os milagres de Jesus? Mas quando chega o preço a ser pago, aí sim a gente entende que há um preço a ser pago, que esse preço se chama perseverança, renúncia. Alguns saem pela tangente e falam, ah, mas eu tenho que fazer isso para seguir Jesus. Ah, eu tenho que deixar isso para seguir Jesus? Quanto que aquele jovem perdeu? Imagino que Zaqueu não ficou nem um pouco triste quando ele recebeu a alegria da salvação no seu coração, quando ele renunciou a boa parte dos seus bens e ele pagou aqueles que se julgavam ofendidos e se julgavam roubados por ele. Eu tenho certeza de que ele ficou contente em poder se livrar daquele peso e receber a alegria da salvação no seu coração. Finalizando, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Mas, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, este versículo, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se você está vivo hoje no Senhor, espero que seja pela fé. Porém, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos louvar o Senhor, nós então, que estamos chegando ao fim do nosso culto, nós possamos ter nunca essa esperança de perseverar na fé com o Senhor, de nos manter firmes nessa esperança, que é a esperança da glória de Deus, que com certeza, de tudo que nós recebemos, a salvação é o prêmio maior. Amém? Você acabou de ouvir mais uma mensagem do projeto Comunicando Vida. Muito obrigada. Ajude a divulgação deste projeto. Deus te abençoe.